Nesta manhã, nosso tema, pena de morte, parece algo distante de nós, porque nós vivemos num país onde a nossa legislação não prevê pena de morte. Mas ela existe quando ela é exercida por indivíduos que acreditam que têm o direito de punir alguém tirando-lhe a vida. E mais do que falarmos de pena de morte propriamente, nós vamos buscar nesta manhã exaltar a vida, que é uma oportunidade maravilhosa de crescimento e evolução, para que aí possamos entender por que nós precisamos manter vivo essa ideia que as leis da sociedade já reconhecem, mas que nem todos respeitam, que é a necessidade de respeitarmos a integridade, a vida de todos os seres humanos. Independente do que eles tenham feito, independente do que eles tenham realizado em suas existências, todos têm o direito e devem permanecer vivos. E é sobre essa necessidade, então, que nós temos da vida como encarnados para a nossa evolução, que nós podemos compreender por que a pena de morte não seria uma medida adequada para a sociedade. Se nós formos pesquisar, ela não é uma forma eficiente de inibir a violência. Porque independente de ela existir em algumas sociedades que a reconhecem, legalizam essa prática, os crimes hediondos eles continuam sendo praticados. Então, ela não seria um mecanismo adequado para coibir. Porque embora ela possa atemorizar alguns, outros continuarão cometendo os crimes que eles cometem. Então ela não seria para a sociedade algo efetivamente correto do ponto de vista assim, de contenção dos crimes. Por outro lado, a gente poderia pensar, mas pelo menos aquele que criou um problema vai se ter certeza que não criará outros mais. Só que também é um pensamento falho, por quê? Aquele que morre, ele continua existindo. E nós sabemos que há uma relação intensa entre as populações de encarnados e desencarnados de uma sociedade. Daqui a alguns séculos, a sociologia, as ciências sociais, a política, irão pensar também nesses fatores que existem dessas influências do mundo espiritual sobre o mundo material. Porque muito do que se passa numa sociedade é reflexo da influência dos desencarnados. Então, imaginar que nós nos livraríamos de um criminoso com a pena de morte, na verdade, nós tiramos o problema do momento agora, do imediato, e o transferimos para um outro campo de ação que muitas vezes vai fugir do controle da nossa ação aqui terrena. Porque quem consegue hoje deter as falanges de espíritos extremamente perturbados, espíritos enlouquecidos, espíritos desequilibrados, que influenciam intensamente os encarnados? Qual é o poder político, qual é o poder constitucional, qual é a sociedade organizada que consegue deter espíritos revoltosos, espíritos indignados? Nenhum. A única defesa que a sociedade tem, e é o que garante essa estabilidade, essa ordem que a gente presencia, e que os materialistas vão negar, vão dizer que não existe, mas que nós, por conhecermos a realidade espiritual, sabemos que é algo efetivo, o que garante essa nossa proteção hoje é exatamente o quê? Os desígnios divinos. São as leis sábias e generosas do Criador que regem a vida humana e estabelecem limites para essa ação de espíritos perturbadores sobre a sociedade. Porque se não fosse isso, se nós fôssemos entregues apenas aos nossos sentimentos, fôssemos entregues apenas aos nossos méritos, nós viveríamos num caos de sociedade. Nós teríamos uma desorganização tremenda. Por quê? Espíritos profundamente perturbados influenciariam muito mais a população encarnada do que nós hoje temos constatado. Mas, por merecimento ou por misericórdia, essa influência ela é limitada. Ela é limitada até dentro do livre-arbítrio da sociedade. Por isso que nós temos que ter uma cautela muito grande de nunca permitir que a nossa sociedade avance no sentido de se tornar uma sociedade desumana, uma sociedade impiedosa. Por quê? Assim como o indivíduo ele adquire méritos e proteção à medida que se esforça no bem, ele também, à medida que se distancia do bem e exercita o mal, se torna alvo desse mesmo mal que ele semeia, uma sociedade também pode se tornar alvo desse mal que ela semeia. Como um ente coletivo, as comunidades humanas também criam aquilo que nós poderíamos, entre aspas, chamar de karma. As sociedades também atraem para si desequilíbrios. Elas também atraem para si influências profundamente negativas. Então, uma sociedade que legaliza, autoriza, que formalmente aceita e incentiva qualquer prática desumana, qualquer prática que fere esse princípio de respeito à vida, ela está se candidatando a sofrimentos futuros. Porque se existe prova e expiação para o indivíduo, também existem provas e expiações coletivas. E mesmo dentro de uma sociedade, você tem grupos que estão sendo ali, então, alvos dessas provas coletivas. Nós temos histórias, nós temos relatos na bibliografia mediúnica que relatam esses casos de grupos que coletivamente resgataram pesadas dívidas a partir do sofrimento que eles passaram por vários fatores. Aí entram as guerras, entram as epidemias, entram nesse contexto de provas coletivas, até mesmo a violência urbana. Grupos que estão submetidos a essa violência correspondem a grupos que estão em prova, correspondem a grupos que também em outras épocas exercitaram a violência, a praticaram livremente, e não é porque eram criaturas embrutecidas, porque há um período na evolução do espírito que aquilo que hoje nós chamamos de violência era o estado natural dele, que eram criaturas realmente brutalizadas. Mas à medida que começaram a adquirir conhecimentos, à medida que começam a se espiritualizar, elas passam a se tornar responsáveis. E aquilo que era natural, uma violência natural, passa a já não ser mais considerado tanto assim. É assim que o espírito vai gradativamente, isso nunca é de maneira brusca, mas ele vai gradativamente se tornando responsável pelos seus atos, e as consequências também vão se agravando gradativamente. Quando a gente observa que uma coletividade passa por uma provação muito intensa, por uma prova dolorosa muito intensa, é o resultado de uma somatória, não de um único erro que esse grupo cometeu no momento da sua evolução espiritual. Corresponde a inúmeros desvios, inúmeras violências que foram sendo praticadas, já possuindo noções do que era o correto, do que era o adequado para a existência humana. Então, se favorecermos a nossa sociedade em algum momento para ela se tornar uma sociedade que desrespeite a vida, nós teremos consequências disso no futuro. Nós seremos uma sociedade que estaremos no futuro sujeito às consequências dessa decisão que nós vamos tomando no dia a dia. E por que isso é tão importante, né? Porque a vida humana, a vida do espírito encarnado, ela é extremamente importante para a sua evolução. É parte do processo criador de formação do espírito à existência material. São mobilizadas tantas ações, e é um mecanismo tão precioso da vida, que destruir a oportunidade de existência de um ser humano significa interferir na evolução daquele espírito. Todos os que interferem, seja direta ou indiretamente, se tornam responsáveis mais tarde pela recuperação daquele indivíduo. Todas essas sociedades que, de maneira democrática, elegeram representantes, esses representantes desses povos, assumiram a responsabilidade e autorizaram, através das suas leis, a instalação de pena de morte, se tornaram, todos eles, desde o eleitor até o político que legislou e o que aprovou. Todos se tornam responsáveis, corresponsáveis pela evolução daquele espírito. Deverão trabalhar depois mais intensamente e terão que sofrer os reflexos dessa situação criada. Para nós hoje aqui no Brasil, por não termos lei que autorize isso, e seria muito difícil hoje mexer na legislação para isso, muitas pessoas até clamam, né? Desejariam a pena de morte, mas a nossa Constituição ela impede, teria que haver uma nova Constituição, uma emenda especial, uma modificação especial. Algumas coisas a legislação nossa permite a mudança, a adição de alguns novos itens na legislação, mas algumas coisas é algo interditado. A pena de morte é um exemplo disso. Mas é possível no futuro isso ser reformulado em algum contexto. É possível que isso um dia possa voltar a acontecer aqui. E aí o que, que nós teremos? Nós teremos uma responsabilidade com isso se nós fizermos parte dessa massa que tanto deseja que isso aconteça no país. Se nós desejarmos que isso aconteça. E nós manifestamos isso de que forma? Através do desejo íntimo mesmo. Do pensamento que nós irradiamos, emitimos, quando a gente ouve um caso de violência ou algo que agride muito a sociedade e a gente deseja que essas pessoas sejam punidas de uma forma definitiva, que seja exemplar. Muitas vezes a gente usa isso. Tem pessoas que dizem assim, ah, se matassem uns 10, serviria de exemplo para os demais. E não serve, porque aonde existe pena de morte, já se matou muito mais de 10 e os crimes continuam acontecendo. Então não seria essa a solução, não serviria de exemplo. É que às vezes a gente se sente tão ferido no nosso, na nossa noção de justiça, de direito, que a gente deseja que a coisa seja resolvida. Mas a gente deve buscar a solução da forma pacífica e da forma educativa. Porque como conhecedores da existência espiritual, nós sabemos que aquele ser que tem a vida interrompida, ele não tem a sua natureza modificada pela morte. Alguns poucos podem se arrepender, mas muitos espíritos que desencarnam sob pena de morte, seja aquela institucionalizada, oficializada por uma sociedade, ou aquela que é resultante de ações ilícitas, ilegais, de grupos que se colocam na posição ali de justiceiros, grupos que se colocam na posição de que estão fazendo um bem para a sociedade, esses que desencarnam nessas condições, desencarnam com uma profunda revolta. E eles irão compor essa população espiritual da Terra que influencia e interfere os rumos da nossa sociedade. Serão espíritos que muitas vezes, devido à sua revolta, ao seu autocomprometimento com o erro, eles irão fazer parte de falanges profundamente perturbadoras da nossa sociedade, do bem-estar coletivo. E alguém pensaria assim, ah, mas e a proteção espiritual? Ela existe. Como nós já vimos, ela existe para a sociedade, ela existe para o indivíduo, mas é sempre no limite das responsabilidades individuais. Aquilo que nós fomentamos, aquilo que nós criamos, aquilo que nós desencadeamos, de alguma forma, direto ou indiretamente, também nos atinge em alguma proporção. Quando eu sou o autor direto de alguma coisa, a proporção é profundamente intensa. Eu sou diretamente ligado ao caso. Quando eu estou indiretamente, aquilo vem de maneira também indireta para a minha vida. Só de viver numa sociedade onde há instabilidade, onde há insegurança, onde a gente não se sente plenamente seguro, já é um dissabor, já é uma dessas consequências indiretas de uma sociedade onde não são todos ali que estão comprometidos com o bem comum, com o bem total. Então, até a insegurança que nós sentimos muitas vezes é reflexo disso, daquilo que nós já fomos em outras vidas, do quanto nós já favorecemos a não organização da sociedade, o não melhoramento dessa sociedade, a não melhoria dessa sociedade. E Então hoje nós devemos mudar esse sentimento que nós temos quando ouvimos falar de crimes bárbaros, quando ouvimos falar de pessoas que são classificadas como profundamente nocivas para a sociedade. Nosso primeiro ímpeto é de odiar essas pessoas, é de não gostar absolutamente em nenhum aspecto desses seres, porque nós os classificamos até como diferentes da humanidade. Mas e se ele fosse um afeto nosso? Nós queríamos, nós gostaríamos que ele recebesse essa pena definitiva? Nós gostaríamos que um filho nosso infrator fosse condenado à morte? É quando a gente passa a pensar dessa forma que a gente entende que, independente do que aquele ser possa ter feito, ele não perde a sua humanidade. Ele não perde. Ele continua sendo parte da humanidade, ele continua sendo um espírito imortal. Ele continua sendo um ser que, independente do que acontecer fisicamente com ele, ele prosseguirá a sua existência. Quando a gente passa a ter essa visão sobre as pessoas, nós passamos a considerar que a pena de morte não seria a solução real para a sociedade. Ela poderia ser se fôssemos puramente materiais, seres materiais, seres que não voltam a reencarnar, seres que não influenciam o mundo material, se morrêssemos e acabássemos. Talvez ela pudesse ser uma solução assim, porque realmente, você eliminando aquilo que é o elemento perturbador, a princípio a ordem se instauraria. Só que a dinâmica da vida e da existência humana, ela envolve essa interação entre as pessoas. É uma necessidade nossa de aprimoramento, de crescimento, de evolução espiritual, a vivência em sociedade. Foi um mecanismo criado pelas leis divinas para nos promover o crescimento. Tanto é que nós só evoluímos no contato uns com os outros. Então, esses elementos, esses indivíduos que encarnam ou reencarnam, são profundamente perturbados e trazem a perturbação para o meio, eles vieram para ter um aprendizado no contato com a sociedade, no contato com as outras pessoas. Eles vieram para aprender novos valores, ter novas referências. Eles vieram para conviver e ter novos exemplos de como ser. O que muitas vezes acabou é faltando resistência, fortaleza moral para que eles não se deixassem levar por influências e fatores do seu meio que os colocaram numa situação que os levou ali a criar esse desequilíbrio que, para os demais, justificaria sua morte. Só que o fato de uma pessoa errar não significa que ela teria que ser punida de uma forma definitiva. Nas questões 760 a 765 do Livro dos Espíritos, Kardec questionou os espíritos sobre a pena de morte. O que eles deixam muito claro nesse conjunto de questões é que a humanidade tem que encontrar uma forma de lidar com aquele elemento que é perturbador sem tirar da vida. Ela tem que ter, veja, isso é no século XIX que os espíritos respondem dessa forma. Ela tem que ter uma visão para o infrator de recuperação, de restauração, de reeducação e nunca de castigo, simplesmente. Os espíritos superiores já demonstravam algo que só mais tarde seria considerado um princípio que teria que orientar as leis que regem ali a conduta dos indivíduos. As punições não podem ser simplesmente castigos. Elas têm que ser elementos de reeducação. E é assim que nós temos que ver essas pessoas. Como elementos que precisam da sociedade para reeducá-los. E a gente pode pensar, mas fulano de tal, a gente poderia trazer muitos exemplos, não é? Mas fulano de tal, ele teria recuperação? Quando a gente pensa na recuperação, a gente não tem que pensar nos padrões terrenos. Pensar nos padrões do espírito imortal. Há indivíduos que realmente precisarão ter a sua liberdade tolhida até o fim natural da sua vida, porque se eles forem soltos, eles novamente poderão cometer erros. Porém, dizer que a melhor forma seria matá-los nós estamos tirando a oportunidade da vivência terrena, que seria essa escola, que seria esse elemento educativo que eles teriam. Então, não seria jamais a solução para ninguém, porque nós estamos interrompendo um aprendizado. Muitos necessitarão reencarnar, estar sujeitos a erros semelhantes ao que eles cometeram. E provavelmente, como muitos espíritos que reencarnarão precisarão passar por provas ainda muito dolorosas, eles serão aproximados e eles serão fatores desencadeadores de sofrimento novamente. Porque a necessidade para esses espíritos é de estar encarnados, é de estar preso num corpo físico, é de estar reformulando a sua mente numa nova sociedade, num novo conjunto, num novo grupo de pessoas que tenham novos referenciais, que tenham exemplos positivos a lhes oferecer. E todos eles reencarnarão novamente e terão novas experiências. Por isso que nós devemos, sempre quando pensamos em leis da sociedade, nós temos que pensar em leis que também inibam a criminalidade, que inibam os comportamentos que são nocivos à sociedade, mas nós temos que pensar em leis que reduzem. E quando nós sentimos algo em relação a essas pessoas, nós temos que bloquear aqueles pensamentos destrutivos que nós emitimos, porque eles são fatores desequilibrantes da nossa paz interior muitas vezes. Há muitas pessoas que, quando ouvem lá pelos telejornais, tem dia que dá desgosto realmente assisti-los, porque são tantos casos de violência, de sofrimento, de desequilíbrios que são causados, e a gente até se amargura com aquilo. O ideal seria que a gente não ficasse se envolvendo e ficasse buscando tantos detalhes em relação a essas coisas. Que a gente não ficasse buscando tantos elementos e ficar vendo tantas repetições disso. Por quê? Isso muitas vezes fomenta em nós estados que nós vamos vivenciar depois de insegurança, de mal-estar, de violência, pode ser despertado. Significa que nós vamos nos tornar alheios àquilo que acontece, mas nós não vamos ficar absorvendo aquilo continuamente. Nós não vamos ficar ingerindo aquilo, por quê? O que nós devemos, quando pensamos nisso, é desejar que as pessoas envolvidas, que são o alvo daquela violência, elas possam ser amparadas. É o momento da nossa prece pela vítima. Mas há um momento que nós também temos que pedir a Deus que também tenha misericórdia desse ser que é o causador do desequilíbrio, para que esse ser se reequilibre. Porque você imagine que alguém que pratica o mal, ele já está envolvido por sombras muito densas da sua própria condição interior, ele já é reflexo do seu próprio mundo íntimo, mas ele é também, muitas vezes, o objeto manipulado por forças destrutivas que existem ali. A mente de espíritos perturbadores, que muitas vezes o toma como se fosse um fantoche, um marionete. Então nós não podemos também nós alimentar esse caldo espesso, esse caldo destrutivo de pensamentos, de vibrações que envolve a mente desse ser. Porque senão nós seremos mais um elemento de obstáculo na vida dele. Por isso que o perdão, por isso que a compreensão, que nunca significa desculpismo. Tem gente que acha que perdoar um inimigo, seja próprio ou da sociedade, seria um apagar das culpas desse indivíduo. E não é isso. Na verdade, o perdão que nós exercemos, seja naquelas ofensas comuns do dia a dia, ou seja, para os casos mais graves, ele representa o quê? Uma compreensão que nós vamos exercer sobre as leis divinas. Sabendo que absolutamente nenhum erro de nenhuma criatura passa descoberto. Não porque Deus está num livro anotando ato por ato de ordem, mas porque cada ação do Espírito é gravada na própria consciência dele. cada ação que nós cometemos é algo que passa a fazer parte do nosso patrimônio, daquilo que nós somos. Então nós já carregamos dentro de nós todas as sentenças contra os nossos atos. Então esses elementos, eles serão, no momento justo, na ocasião apropriada, eles serão retificados pelas leis divinas, porque elas são realmente infalíveis. Elas realmente encontram o indivíduo em qualquer momento da sua existência, seja encarnado ou desencarnado. Então nós não precisamos, naquele momento, desejar a justiça, porque ela já se cumprirá em determinado momento. Ela irá se realizar no momento oportuno. É lógico, como parte da sociedade, nós devemos querer que as leis sejam cumpridas, né? Que os processos aí que envolvem as leis sejam aprimorados. Porém, nós não devemos desejar que alguém receba uma punição superior àquilo que lhe cabe. Creio que perder a liberdade já é algo suficiente para atormentar a vida do espírito. Porque esse é um dos atributos que nós mais desejamos, é a liberdade. Então, ela é uma grande punição e, ao mesmo tempo, essa falta de liberdade deve ser um momento para o indivíduo se reeducar. É isso que nós devemos desejar quando ouvimos essas notícias lamentáveis. E não entrar nessa massa de pensamentos, de vibrações tenebrosas que se envolvem em torno dessa criatura. Porque tudo que nós alimentamos, de alguma forma, passa a fazer parte da nossa vida também. Então, nós devemos desejar a justiça, cumprimento das leis, nós devemos desejar que o indivíduo se retifique. Mas nunca podemos desejar a vingança. E isso não é algo tão novo. Quando o homem recebe o primeiro código de leis espirituais, formalizado, mediúnico, que foram os 10 mandamentos, no item 5 desse código, Moisés foi direto, sem muitas explicações: é não matarás. Aí alguém poderia dizer, mas ele mesmo formulou mais tarde leis que previam a pena de morte em alguns casos. Só que essas mesmas leis Jesus retificou. Jesus modificou de forma profunda. Um exemplo que era previsto lá no código, que os hebreus acabaram aceitando, era o apedrejamento das pessoas adúlteras. Era o apedrejamento até a morte e, por ser uma sociedade muito machista, direcionar apenas para o adultério por parte da mulher. Era algo que era previsto, era aceito. Só que quando Jesus esteve numa situação semelhante, em que uma mulher seria apedrejada, ele usou um argumento muito forte. Aquele que estivesse sem nenhum erro, que fosse absolutamente puro, poderia atirar a primeira pedra. Nessa passagem, Jesus estava indicando o que para as pessoas? Como que eu posso exigir uma justiça tão severa, tão intensa para alguém, se eu preciso de perdão e desculpa durante tantos momentos da nossa vida? E aí alguém poderia dizer, mas como que eu vou comparar o erro de um assassino, de um criminoso, com o de uma pessoa comum que nunca matou ninguém? Realmente são situações bem desproporcionais, né? Porém, nós não sabemos se nós temos o potencial também de sermos um criminoso em algum momento. Porque o quanto nós conhecemos de nós mesmos, o quanto nós sabemos se numa situação limite, num extremo, nós não seremos impelidos a praticar atos equivalentes. Por isso que o exercício da misericórdia, do perdão, ele é tão necessário. Porque nós também, em muitos momentos da nossa existência, também precisaremos dela. Talvez precisaremos no momento em que nós cometamos um ato muito grave. Então é por isso que não podemos exigir uma justiça tão severa para os outros, né? Há pessoas que interpretam o que aconteceu com João Batista. Todos sabem que ele foi morto, degolado. Por quê? porque ele falava excessivamente contra Herodes, que era um governante da época, porque João Batista exigia excessivamente a justiça, a aplicação da justiça. Enquanto que se ele tivesse exercido mais misericórdia, ele poderia ter atenuado a sua pena. Ele poderia ter atenuado aquele sofrimento que era necessário passar como um último resgate que ele tinha na sua existência. Então hoje nós podemos estar numa situação muito confortável, achando que nós somos criaturas totalmente isentas de nenhuma culpa grave do passado, que somos espíritos medianos, que estamos evoluindo, mas nós não sabemos se essa nossa existência atual, ela é aquelas tréguas que o espírito tem para adquirir méritos, para mais tarde enfrentar provas dolorosas. Se hoje nós cobramos e exigimos muito justiça, que ela seja aplicada de maneira severa, de maneira brutal, nós estamos desejando que isso se concretize não só para o outro, mas para nós também. Por isso que devemos desejar nunca a justiça que simplesmente puna, mas devemos desejar a justiça que corrige, que reeduca, que eleva. O único que foi sentenciado e acusado não tinha culpa nenhuma, que se tem notícia na história da humanidade, foi Jesus. Ele, efetivamente, era alguém que não tinha débitos de vidas passadas. Ele era alguém que vivenciou um momento na história da humanidade que era decisivo. E ele precisava falar coisas que iriam ter um impacto muito profundo na sociedade e desencadearia realmente a revolta de muitas pessoas que se voltaram contra ele e que tramaram sua morte. Porém, todos os demais seres humanos que habitam a Terra são seres que necessitam exercitar muita misericórdia. Por quê? Porque trazem pesadas dívidas, trazem lutas muito grandes, que hoje aparentemente parece que elas não estão nos visitando, porque talvez estejamos uma trégua para que possamos adquirir algum mérito. Mas nós não sabemos se no futuro nós precisaremos de compaixão, de perdão, de entendimento das pessoas. Porque nós só nos conhecemos quando vivenciamos a experiência, vivenciamos o momento. Nós só realmente descobrimos o que nós somos quando as provas e as expiações se apresentam. Porque o que nós fazemos na maior parte das vezes? Nós procuramos dizer que o que sentimos e o que pensamos lá no nosso íntimo, aquilo que a gente não confessa para ninguém, que aquilo não é parte da gente. Aquilo é só influência espiritual negativa. Quando em muitos casos aquilo é a expressão daquilo que nós efetivamente trazemos dentro de nós, aquilo que nós somos aí. Então, pela nossa índole, pelos nossos pensamentos mais íntimos, nós podemos avaliar que tipo de espírito nós somos. Nós somos desses que podemos clamar por uma justiça inflexível, porque somos absolutamente retos, ou somos espíritos ainda com muita necessidade de misericórdia, de perdão, de educação. Então é por isso que devemos refletir profundamente no que nós somos. E se formos realmente absolutamente retos, absolutamente íntegros, nós já teremos que ter no nosso coração amor para dedicar aos seres mais perversos que possam existir. É estranho que a gente consegue ter compaixão por uma fera que também mata, que também causa sofrimento. E o que a gente usa como argumento para ter compaixão por uma fera? Um animal selvagem, para desculpar os atos dele. É o quê? É a condição espiritual dele, não é? Ou é a sua natureza, como dizemos. Ele é assim porque ele é um ser ainda incapaz de conhecer. Agora, ser humano que é capaz de se voltar contra outro, ele também não se libertou completamente desses estágios primitivos como a fera ainda. Ele ainda carrega parte disso dentro dele. E nós devemos, então, ter compaixão para com eles. Devemos também encará-los de uma maneira positiva. como seres que também necessitam da sua existência.